primeiro lugar, é bom dizer que a milícia original, aquela milícia que era formada por ex-policiais, principalmente no início dos anos 2000, até 2008 mais ou menos, era uma milícia totalmente diferente dessa que vocês têm hoje. A milícia de até 2008 era composta por ex-agentes policiais, né? Não era composta por traficantes, por ex-bandidos, por assaltantes, né? Vou dar o maior exemplo de todos de miliciano, que era o Batman, né? Era o vulgo dele. Ele era um cara branco ou ocidentalizado, carioca, e ele conseguiu a proeza, isso em 2007, está no YouTube, de sair da cadeia pela porta da frente. O líder da maior milícia do país era outro tipo de miliciano, né? Ele era ex-policial, então vocês imaginam, né? Não era um cara ignorante, apedeuta. A única coisa certa do filme Tropa de Elite 2, que é sobre milícia, era sobre a característica do principal miliciano, que era aquele cara que dava aqueles tiros pro alto e falava que hoje era no amor, hoje é no amor. Esse cara era o típico miliciano. Era um cara que era da classe média carioca. Era um cara que não ostentava ouro no pescoço, ao contrário do que foi mostrado na última cena do Tropa de Elite. Quem gosta de ostentar ouro, arma de ouro, etc., é traficante. Né? E traficante muitas vezes preto, né? De classe média baixa. Eu só estou dando a característica, não é a minha opinião preconceituosa contra a pessoa, mas é o que a gente vê. Né? Essa coisa de mostrar ouro, andar com moto de 100 mil, 50 mil, né? É coisa de traficante pé de chinelo, né? Que entra na favela, começa a ganhar dinheiro e começa a andar com ouro, tirar foto. Isso é uma característica do traficante favelado, né? Agora, no Rio de Janeiro, atualmente, né, a milícia virou isso, né? Tu vê hoje em dia a notícia de miliciano, tu vê a cara dos milicianos, não tem nada a ver com ex-policiais, né? Eram caras que nunca passaram pela polícia. E foi por isso que a milícia começou a cair, né? E foi por isso, né, pela entrada de bandidos pé de chinelo, que a milícia do Rio de Janeiro começou a cair, né? Tu vê que tem confrontos, você vê que tem muita morte. Antigamente não tinha isso, porque eram ex-policiais. E os próprios ex-policiais que eram da milícia falavam, chegava a polícia na favela ou no local pobre, e eles não atiravam contra a polícia, porque eram ex-policiais. O cara não podia, ele não sentia confortável em atirar contra uma viatura da polícia, porque eles eram ex-policiais. Então ali tinha um respeito, né? Agora você entende porque um cara, líder da milícia, né, como Batman, saiu pela porta da frente, no presídio. A milícia do Rio era o mais próximo que a gente tinha de uma máfia no Brasil, com preceitos, com ordens, com elegância, né? Eram caras que não se vestiam que nem idiotas, né? Estilo Zé Droguinha, né? Eram caras que usavam roupas, às vezes roupas pretas, calça, tênis, coisa que é muito difícil um traficante usar. O traficante gosta de usar o dedo aparecendo, chinelo, né? Bermuda escrota, radinho. Tu vê que ali é um fudido, né? Então a milícia ela não era que nem traficante de favela, né? Tropa de Elite 2, né, também fez essa imbecilidade de mostrar como se o miliciano chegasse numa favela e tomasse a favela do traficante. Não era assim. A milícia começou com ex-policiais vendo, enquanto eles iam trabalhar em outro bairro, porque a polícia é assim, eles são remanejados para outro bairro. O bairro do policial que ele nasceu ficava sem polícia, enquanto ele tinha que ir para um bairro rico, por exemplo. Então a milícia, os policiais começaram a pensar nisso. Vamos formar um policiais à paisana, fora do serviço, para proteger o nosso bairro quando a gente não está lá, enquanto a gente está trabalhando. Foi assim que a milícia surgiu. Então a milícia ela não viu uma favela lá na Casa do Cão, longe pra caramba, e pensou, nossa, se a gente cobrasse luz e água. Não foi assim que começou. Padilha, o que é o diretor do Tropa de Elite, não tem a mínima noção. E os policiais que ajudaram ele a fazer Tropa de Elite sabiam disso que eu estou falando agora. Então eles inventaram uma narrativa para o cinema, que não é verdade. Não foi daquela maneira que a milícia foi criada no Rio de Janeiro. Se você perguntar para pessoas que nem eu, que morou em locais de milícia, eles vão te falar isso. A milícia não permitia coisas como pichar muro. Então, na minha infância, por exemplo, eu não via pichação na minha rua. Eu só via pichação no Rio de Janeiro quando eu saía da minha área que eu morava, porque a milícia não deixava. Totalmente diferente de um local do Rio de Janeiro que é controlado por traficantes, né? Que é tudo quebrado, né? Tudo estragado, com a própria imagem do traficante típico, né? Eu já citei, cara, tudo lascado, pé de chinelo, favelado. Esse cara não tem padrões morais. Então não tem como ele exigir padrões morais as próprias pessoas que moram lá, diferente da milícia, que eram pessoas ex-policiais, que tinham noções morais. Para vocês terem uma ideia, a milícia não tinha gente tatuada, né? A milícia que eu morava, do local onde eu morava, não tinha tatuagem. Era porque justamente eram ex-policiais, eram ex-militares, né? Não tinham barba, o cabelo era cortado, ou na máquina, ou na tesoura. Para vocês terem uma ideia, a milícia não traficava, não permitia o tráfico de drogas na região, né? Não permitia o assalto. Uma das coisas que mais fortaleceu a milícia foi proteger literalmente as vans e os transportes públicos, né? Então, na área de milícia, o cara sabia que podia ter uma van que ele não ia ser assaltado. Foi assim que começou a milícia no Rio de Janeiro. Você pode ver entrevistas, por exemplo, do Batman, que ele vai te confirmar isso no YouTube. Um vídeo de 15 anos, 16 anos atrás. Então a milícia era o mais próximo que o Brasil teve de uma máfia. Porque tinha uma conduta. Não podia assaltar dentro da área de milícia. Não podia pichar muro. Não podia fumar maconha. Os caras não usavam tatuagem. Os caras sabiam se vestir. Usavam roupa, sapato. Coisa que para um favelado é muito difícil. Você até dentro do Comando Vermelho e do Terceiro Comando, você vê que os caras que mais se dão bem e mais vivem são caras geralmente de característica de classe média, de pele branca. Como, por exemplo, o Playboy, um bandido que já morreu, mas ele viveu muito tempo. Ele era muito famoso no mundo do crime, né? Teve um recentemente que um jornalista da Record entrou numa favela, acho que vou botar até aí, e tirou foto, filmou um traficante dentro do crime, né? Que não tinha nada a ver com isso, se não me engano, acho que foi Terceiro Comando ou Comando Vermelho. E o cara de cabelo branco. Cara que não foi filmado há mais de 20 anos. O cara não sai da favela e nunca foi filmado. É um cara que tinha noções de sobrevivência, diferente do favelado comum, que anda com chinelo, anda com fuzil ostentando em redes sociais. Então você vê que o cara, que mesmo do mundo do crime, que tiver um pouco de noção, foi um cara de classe média, foi um cara que estudou um pouco, tem origem, muitas vezes, branca ou parda, ele vai se sobressair nesse mundo do crime porque ele tem uma capacidade de lidar com o crime. E não se expõe como o favelado típico. Então a máfia, a milícia, na verdade, que é mais próximo que a gente teve de uma máfia, ela só deu certo enquanto ela tinha padrões morais, né? Perderam o domínio também por conta que a porcaria do Bolsonaro ficou colada a imagem dele na milícia. Então toda a polícia civil que odiava o Bolsonaro, Suprema Corte, toda essa gente começou a perseguir a milícia, achando que a milícia tinha alguma coisa a ver com bosta do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é bosta até para se envolver com milícia. Então ele não tinha capacidade. Obviamente, por ele ser um militar do Rio de Janeiro, ele conhecia pessoas que faziam parte da milícia. Mas ele mesmo nunca, né, pelo que a gente vê, nunca teve nada com miliciano. Milícia, ele era sempre um... Bolsonaro era um famoso covarde. Então, justamente por a milícia ficar colada com a imagem dele, por conta da imprensa, isso ajudou ainda mais, né, a milícia a perder força, né? Várias operações contra a milícia, geralmente depois do governo do Bolsonaro, ou durante o governo do Bolsonaro. Porque tinha essa pecha de que Bolsonaro era miliciano. Só que não é. Bolsonaro é um bosta. Nem para ser miliciano ele tem capacidade. Então, isso é o ponto. Então esse é o meu vídeo para vocês que achavam a milícia outra coisa. Pessoas que começaram a saber que existia milícia no Rio de Janeiro depois do filme Tropa de Elite, né? Pessoas, esses tipos de pessoas, não tem noção nenhuma da realidade, como que era antes de 2008 a milícia, por exemplo. Então esse é o meu vídeo aí. Veja os outros vídeos, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.